19082, após a passagem do tráfego na curta final, autorizado na Mantena 28. Após o tráfego na final, ANL Mantena 28, voo 9082. Zulu 4298, Sol Azul 9, livre na Charlie, táxi via Índia, até o portão 01. Charlie, Índia 019, na Índia. Plan 3305, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado a final LS Zulu, pista 28, reporta estabilizado. Desça, viu, autorizado a final do INS Zulu da 28, com reporta estabilizado, Plan 3305. Plan 9082, decolagem autorizada, pista 28, vento 220 graus, 04 nós, após decolagem, mantém a reta até 2500 pés. Sim, Gol 9082. Gol 9082, decolar 221, desconsidere a restrição de manter a proa até 2500 pés, por vencer o critério após 700, subida salvo 1, e chame o controle Salvador em 198, bombou. 198, obrigado, uma boa noite. Controle, boa noite, Gol 9082. Comando permanece na tua, chama 2098. Ah, foi mal. Controle, boa noite, Gol 9082. Gol 9082, contato radar, suba sem restrição para nível de voo 360, saída Salvo 1. Saída Salvo 1, sem restrições, Gol 9082. Zona final, TAM 3305. TAM 3305, complete final LS do Lula, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, TAM 3305, estabilizando o final INS Zulu, pista 28. 3305, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 210 graus, 0612 é nosso. Quem é agora 014. Pouso, TAM 3308, pista 28. Informação da última aeronave, a pista permanece molhada no primeiro terço. CR, TAM 3305. Salvador, chamei a 6313. Possível, Chané. Autorização para Guarulhos, nosso escudo, sentido ativo. Excelente, aguarde cópia, subida Salvo 1, transição Mótico. Salvo 1, Mótico, aguardando. Obrigado. Controle de Salvador. Uma boa noite, azul 4235, tem informação, filho. Azul 4235, boa noite, aciona identificação. Voe direto kit para interceptar a chegada e kit desça para 4.000 pés. O ajuste no 014. Aciona identificação, direto kit, para 4.000 pés, no 014, tá? Controle Salvador, boa noite, voo no 246, senta quilo. Voo no 246, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada e kit desça para nível de voo 050. Identificou e PIT DS 050, gol no 246. Voo 9082, sube e mantenha nível de voo 300. 300, voo 9082. Rio 5972, autorizada a chegada e pit, desça para nível de voo 060. Voo 9082, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. Obrigado, senhor, boa noite. Boa. 5 Betano, Solos 2, no ataque autorizado via Alfa e Juliette 05. Alfa, Juliette 05. Xené 6313, pronto, Lampia. Sossiga. Autorizado depois de Guarulhos, nível 360, via Pesolo 10, Tabaté. Decola pista 28, primeira curva esquerda, subida Sanvo 1, transição Motiva. Aciona o transponder 5070, controle 198. Ok, 360 para Guarulhos, via Pesolo 10, Taubaté. Pista 28, primeira curva esquerda, Sanvo 1, Motiva, 5070 e 198. Correto, plantão 612, chame pronto, 6313. 13. Salvador, muito boa noite, 1-8-8-8-2-5-5 para o número 60 com a Cruz. Gol 1-8-8-8, adicione identificação, autorizar a chegada e pitch, desça para nível de voo 060. 060, voo 1-8-8-8. Azul 4235, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado a final LS Zulu, pista 28, responsabilizado. Para 2010, 1014, utilizado o final do LS do Sulu, reportamento de estabilidade. Azul 4235. Gol 1246, desça para 3000 pés, o ajuste 1014, reduza para 2209. 1041014, é 2209. 22 ou 23, confirma? 2209. 2209, 1246. E o 5972, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4014, pode manter ainda 140? E o 5972, autorizado. Autorizado, Full ILS Azul 4235, pista à vista. Teste completo, canal ILS, chame torre 118, decimal. Chame 118, decimal 95, Azul 4235. 1895, boa noite. Boa. Ano 246, decimal, tenha 2000, autorizado, canal ILS. 2000, autorizado ILS, 1246. E o 5972, vê se mantém a 3.000. 3.000, com 24.972. Ou no 888, vê se mantém a 4.000. 4.000, 888. Salvador, boa noite, Azul 4235. Afinal, pista à vista. Azul 4235, tráfego avistado, pista 28, pouso autorizado, vento 220 graus, 062 a nós. Ele pouso 28, Azul 4235. Ajuste 1014, última aeronave informa pista seca. Ok, obrigado. 1014 com a pista seca. Voo 9970, desça via chegada Cária, aguarde procedimento LS X-Ray, desse mantenha o nível 120. Ah, não entendi? A chegada é Cária, chegada Cária, o Voo 9970. Desculpa, amigo, eu que estou ainda na antiga ainda. Era antiga Cari, agora é IPIT. Ah, ok. 1, 2, 3. Obrigado, esse IPIT. Ok, esse IPIT. Direcionar a chame táxi 6303. 5, voo no 246. Firmativo, agora inicie redução para aproximação e efetue cheque de pouso, ok? Reduzindo. E 5972, inicie redução para 1970 nós. A aeronave que precede já está reduzindo para 170. E 5972, 1970 nós. Ouro 246, torre. Na escuta, no 246. Ajuste altímetro no 0-4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego precede, final de meia milha, com 1-2-5 de ground. Ok, gente, prossegue, 1-2-4-6. Correio 5972, confirme passar por lá. Está retornando para a proa 270 na intersecção, ok? Faça as correções necessárias, é posta a prisão no curso do localizador, que está já muito à direita aí.